em Brasília, 19 horas. Moçada, essa é a Voz de Brasil número 20. Aqui fala Rodrigo Dub e é ótimo estar com vocês de volta. Ao fundo a gente escuta a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana tocando aí o Guarani, que é o tema de abertura da própria Voz do Brasil oficial, em Brasília, 19 horas. O programa de hoje é algo especial sobre o Franz Ferdinand, de um disco novo do Franz Ferdinand, de 2009, aí, que é excelente. E muitas das músicas que a gente vai tocar aqui, incidentais no meio, são desse disco. Prestem atenção e se divirtam. Abraço! I'm a vontade, com gosto cortante de caco de vidro, desnutrida, exposta à fratura, desequilibrar, desequilíbrio. São tantas saídas dadas ao absurdo, são tantos sabores destrutivos, veneno pro dia corrosivo, desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Certo das contradições, desconcertado, desgovernações, prostituído, descalço no chão, estilhaçado, desequilibrar, desequilíbrio. O passo pro fim foi conquistado, desdém tão comum em meus ouvidos, ligado na sobra do perdido, desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Ao desperdício, mais veias tapadas por excesso, mas contribuindo, incentivando, desequilibrar, desequilibrando. Deformações voluntárias sucessivas, se todas as cores fossem pretas, em todas as partes do meu planeta, desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Tapadas por excesso, mas contribuindo, incentivando, desequilibrar, desequilibrando. Deformações voluntárias sucessivas, se todas as cores fossem pretas, em todas as partes do meu planeta, desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. Desequilibrar, desequilíbrio. E aí chega o fim. Say no fuck money. So no matter what them say, it's the art of a DJ. Adam said Eve, now listen to me. Anything you want you can have. So be a good girl and let's make a deal. George Washington. $2 bill, not a Thomas Jefferson. $5 bill, Abraham Lincoln. $10 bill, Andrew Jackson. $20 bill, Alexander Hamilton. Big like giant, are you small like the wolf? Small like the wolf, are you big like giant? $50 bill, so that's a useless grant. $100 bill, Benjamin Franklin. Up on the street, there is a lot of killing. Fighting, fussing, blood is spilling. All over the world, man, they are grinning. Up on the street, me have a watch for me head. In my pocket and I don't got no bread. Bust up the copper and then bust up the lead. Each and every day, they find another man dead. Money, money, money, money, money. Money is the root of all evil. Money, money, money, money, money, money. Money is the root of all evil. Money, money, money, money, money, money. Money is the root of all evil. Money, money, money, money, money, money. Money is the root of all evil. I can smell the smell going around. I'm getting pounded in the ground with this funny money still cycling around. You know the euro, picking Uncle Sam and a who know, you know. De Niro, the root of all evil. Yeah, I know you can't stand it. Being broken in the Ten Commandments and the broken ain't planned this. Talking to Mero, damn it, when it comes down to it. So can see right through it, Chuck D. Sorry that drink's not on me, you can stick to it. Just don't flip to it. For the sake of money, superstar cars. You see high def on somebody's plasma TV. Who go from rags to riches to spend their riches on rags. Similar bags with designer name tags. Be glad you got yourself, cause they mad. They fake, cause they making mad mistakes. You wait and see, you can't replace that space. And I bet money can't keep that smile on your face. Everybody's nice to you now. E ao fundo a gente vai escutando outra música do disco novo do Franz Ferdinand, Tonight. O disco está excelente, na minha opinião, o melhor disco do Franz, que por si só é uma das grandes bandas dos anos 2000. A gente vai escutando Send Him Away. O bloco terminou com NASA, né? Outra música do NASA, que eu toquei uma música no programa passado, Money. Esse disco do NASA é cheio de participações especiais. Cada música tem vários convidados, e essa que a gente escutou tem participação do David Byrne, dos Talking Heads, o Chuck D, entre outros, né? O Chuck D do Public Enemy, Seu Jorge, etc. Muito legal. Antes do NASA, a gente teve uma porrada do Ed aí, Desequilíbrio, grande som, grande som. A gente começou o bloco com uma outra música do Franz, Turn It On, muito legal, dançante, divertidíssimo. E começamos o programa com uma versão do Guarani, do Carlos Gomes, feito pela Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que toca aí versões de standards da música brasileira, da época do rádio e etc., em versão ska. Muito legal. Agora a gente vai ficar com Júlia Sess. Basicamente, tu és parte. obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería las albes raspando y ritmología aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí tajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacumã, ver o sol nascendo na ladeira anunciando que já é manhã. Se chegar turista, eu estando lá não quero ver. Se chegar artista, eu estando lá não quero ver. Se chegar revista, eu estando lá não quero ler. Eu só quero ver a onda alegre subindo e descendo. Eu também com ela subindo e descendo. E a nega comigo nesse vai e vem. Nada de diz, me diz, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacumã, ver o sol nascendo na ladeira anunciando que já é manhã. Se chegar turista, eu estando lá não quero ver. Se chegar artista, eu estando lá não quero ver. Se chegar revista, eu estando lá não quero ler. Eu só quero. Mas me disse tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou pra já, pra já. Pra Jacumã eu vou pra já, pra já. Vou pra já, pra já. Pra Jacumã eu vou pra já, pra já. Chega turista, tando lá não quero ver. Se chegar artista, tando lá não quero ver. Se chegar revista, tando lá não quero ler. Eu só quero ver a onda leve subindo e descendo. Eu também com ela subindo e descendo. E a nega comigo nesse vai e vem, vai, vai, vem. Nada de disse, me disse, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou pra já, pra já. Pra Jacumã eu vou pra já, pra já. Pra Jacumã eu vou pra já, pra já. Pra Jacumã eu vou pra já. Vou pra já, pra já. Pra Jacumã eu vou pra já. Com Twilight Owens, do Franz Ferdinand, a gente vai fechando mais um bloquinho. A gente teve logo antes o Amor em Jacumã, outra música do disco novo do Lucas Santana, que ele está soltando aos pouquinhos na internet. É chocante. Amor em Jacumã é uma versão de uma música do Dom Romão, baterista aí, dos anos 70 no Brasil, fez altos discos aí de samba rock, uma coisa fantástica. Antes do Lucas Santana, a gente teve o Quarteto de Nós, com Já Não Sei Que Hacer Comigo, os uruguaios do Quarteto de Nós, que foram uma das poucas coisas, ou uma das melhores coisas que eu conheci e gostei nesse tempo que eu passei no Chile. Quarteto de Nós do Uruguai. A gente começou o bloco com a fantástica Júlia Sess, Ondas e Barcos. O Júlia Sess já lançou 2 EPs, acabou de lançar um segundo EP. É fantástico, eu não dei muita bola para eles quando eu escutei no ano passado o primeiro EP, e ficou, eu baixei e ficou guardado lá no meu iTunes sem tocar muito. E por esses dias eu fui numa festa e o DJ tocou Júlia Sess e eu, sem reconhecer, achei aquele som fantástico. Falei, cara, o que, que é isso? Júlia Sess, merece uma segunda ouvida, e tem enrolado pesadamente no meu player aqui. Recomendo. A gente vai terminar o programa com, no último bloco, vou tocar para vocês Spanky Wilson e o Quantic Soul Orchestra, também em alta rotatividade no meu toca discos aqui, e o Whitest Boy Alive. E claro, vamos fechar com Franz Ferdinand, Lucy Dreams. Até a próxima. say no. Desire, I walk with his wings.